Chat só no beat. A cada passo que almejo reconheço, acho que tô um pouco sem limite. Vivemos em tempos difíceis, quando não foi tempos difíceis. Quem enche seu copo bate nas costas, nem sempre quer ser o melhor, nem sempre. Os apoiaram, fingiu que não viu, não esqueci o rosto de nenhum deles. Por 10 anos me afastei, nem um segundo traí a mim mesmo. Como posso dizer que confio em alguém se às vezes até eu me desconheço? Desconfie de quem não assume os próprios erros. Desconfie de quem promete sentimentos. Desconfie de quem exige muito dos outros. Eu exijo de mim mesmo. Tipo Bukowski, que é o mundo nada. Ambição desmedida, fé só rajada. Quem anda com porco come farelo. Do meu lado só disposição, só faixa. Pode faltar fôlego, nunca raça. Nós só joga, eles fala, sente o peso. RL não é meu parça, mais seletivo que a Lamásia. Que cês vão entender o conceito até a falha. Que cês vão ver o que eu tenho que crescer na marra. Que cês vão apanhar até cansar em casa. Porque a rua não poupa cara. Quem não valoriza seu lado bom vai ter que conhecer o lado ruim. Aproveite, ninguém terá por duas vezes não o melhor de mim. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Que fazem tempos difíceis, disse o árabe. Tudo é um ciclo, tudo é uma fase. Não espere de mim o outro lado da face. Instinto selvagem não aprende, instinto selvagem nasce. Cada um dá o que tem. Eu sou um verdadeiro problema, eu sei. Cada um dá o que tem. Precisa romper uma ofensa. Já vi o mapa não resistir à crítica. A maioria se perdeu no elogio. Quente. Como não foi genial, não teve inimigos. Cada um dá o que tem. Eu sou um verdadeiro problema, eu sei. Cada um dá o que tem. Pra esses filha da uma ofensa. É rap legítimo, porra. Já era.